Sigilo bancário é um conceito definido na Lei Complementar número 105 de 2001. E esse é um daqueles momentos que eu faço um disclaimer, um aviso, tá? Professor, há diferença entre lei complementar e lei ordinária, né? Existe alguma diferença? Sim, existe uma diferença no rito de aprovação. Elas têm o mesmo nível, tá? Não existe isso de que a lei complementar vale mais. Não, não existe. Apenas o rito de aprovação da lei complementar é mais rígido, é mais difícil passar uma lei complementar no Congresso Nacional. Isso é tudo que você precisa saber a respeito para os nossos fins de prova aqui, tá? Se fosse uma prova de direito, aí sim a gente entraria em mais detalhes do que isso. Mas aí você pensa o seguinte: a Constituição Federal, ela reservou alguns assuntos para a lei complementar. Ela pensou, esse assunto aqui é sensível. É melhor eu colocar um processo legislativo mais rígido, mais difícil, para poderem tratar desse assunto. Não vou deixar que uma lei qualquer regule esse assunto, vai ter que ser lei complementar. E foi assim no caso do Sistema Financeiro Nacional, ele é regulado por leis complementares. Por isso, sigilo bancário foi tratado na Lei Complementar 105, lá do ano de 2001. E a gente introduz assim, ó. Essa lei, ela vai dispor sobre o sigilo de operações de instituições financeiras. Beleza, professor, eu vi, eu estava lá quando o senhor deu aquela aula. Senhor, não, né? Pelo amor de Deus, né? Eu vi, bom. Reclamando esse respeito, e agora eu dou dessa. Vamos lá. Eu estava lá, professor, quando você deu aquela aula falando do que é instituição financeira. Ah, são os que fazem intermediação financeira, beleza. Ensinei toda a lógica por trás da classificação aplicada pelo Banco Central, e agora você vai perceber que a Lei Complementar 105 rasgou isso aí. Em outras palavras, o que é instituição financeira para fins da Lei Complementar 105, ou seja, para fins do tratamento em relação ao sigilo de operações, não é a mesma coisa que a instituição financeira nos outros casos, tá? Você vai ver que algumas instituições, alguns tipos aqui de entidades que a gente não considera instituição financeira, para fins de, quando a gente fala da estrutura do sistema financeiro nacional, quando o Banco Central normatiza algo específico para instituições financeiras, né? Mas aqui sim, elas serão consideradas. Então, eu já faço isso ao mesmo tempo em que esclareço para você. Então, a quem se aplica a Lei Complementar 105? Quem é que precisa observar as regras da Lei Complementar 105? São as instituições financeiras, mas que para a própria Lei 105, ou melhor, mas as instituições que a própria Lei Complementar 105 define como instituições financeiras. Aqui fácil, banco de qualquer espécie, a gente concorda, banco é instituição financeira e ponto. A Lei Complementar 105 também diz. Distribuidoras de títulos e corretoras de títulos e valores mobiliários também são instituições financeiras aqui, sem problema. Novamente, as financeiras, né? Sociedade de crédito, financiamento e investimento, que a gente chama de financeiras com F maiúsculo, né? O tipo de instituição, obviamente, é financeira, assim como sociedade de crédito imobiliário. As cooperativas de crédito definitivamente são instituições financeiras. Mas aqui o negócio já começa a divergir. Sociedade de arrendamento mercantil, aquelas que fazem leasing, né? Não é claro se elas são instituições financeiras ou não. Em muitos casos, o Banco Central coloca elas como instituições não financeiras, por causa da própria natureza do leasing, né? Que, embora se assemelhe com financiamento de muitas formas, não é se o tratamento que ele recebe, ele é mais um aluguel. Depois, administradoras de balcão organizado. Hoje é a B3, né? Nós já tivemos outros balcões organizados, mas os principais hoje também estão na B3. Administradora de cartão de crédito, né? Que é um tipo de instituição de pagamento. Na época da Lei Complementar 105, nós não tínhamos a figura das instituições de pagamento bem definidas, né? Não era algo comum como é hoje, como é já compreendido, algo já bem definido. E hoje nós dizemos que as administradoras de cartão de crédito são um dos tipos de instituição de pagamento, que por sua vez a gente já declara que instituição de pagamento não é instituição financeira. Mas, para a Lei Complementar 105, as administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras. APE, né, Associação de Poupança e Empréstimo, nós temos aí como a Poupex, são instituições financeiras, tanto para a Lei Complementar 105 como para os demais casos, mas Bolsa de Valores é considerada instituição financeira para fins da Lei Complementar. Entidades de liquidação e compensação, estou falando de entidades como, por exemplo, a Comf, que faz a compensação de cheques, como a CIP. Por fim, outras sociedades, e esse é aquele aspecto residual que sempre fica, outras sociedades que venham assim a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional. E aqui, claro, fica a observação que, mesmo a Lei Complementar 105 não considera as chamadas empresas de fomento comercial de factoring, né? As factorings de instituição financeira, mas diz que, para fins de sigilo das operações, as factorings devem observar as mesmas regras que as demais instituições que constam aqui. Então, que regra é essa? Principal delas: não podem divulgar ou compartilhar dados sobre seus clientes e as operações que eles realizam. Isso é respeitar o sigilo das operações. Isso é definido, portanto, como o dever, como a obrigação que essas instituições financeiras, mais as factorings, têm de observar por conta da Lei Complementar 105. E aqui é a observação para ficar registrada também, que essas aqui em azul mais escuro, que estão com asterisco, são IFs somente para finalidades da Lei Complementar 105. E beleza, uma das coisas que a banca gosta muito de cobrar é isso aqui, ó: não constitui quebra do dever de sigilo. Então, em algumas situações, mesmo que a instituição faça exatamente isso aqui, ó, isso aqui: divulgar ou compartilhar dados sobre seus clientes, mesmo se a instituição, em algumas situações bem específicas, compartilhar dados dos seus clientes, não vai constituir quebra de sigilo. Por quê? Porque a própria lei definiu que não constitui quebra de sigilo. É aceitável, ela pode fazer isso. Primeiro caso: a troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as regras do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Então, um caso que nós temos aqui, uma central de risco operada pelo próprio Banco Central, é o SCR, que é o Sistema de Informações de Crédito. Por que não é SIR, professor? Pois é, eu sei, o nome é esse mesmo: SCR. Nele, as instituições precisam informar a posição de cada um dos seus clientes em relação a operações de crédito. Em outras palavras, digamos que eu tenho um financiamento lá no Banco do Brasil, ele vai informar para essa central: olha só, o Celso Natália, ele tem um financiamento aqui de 10 mil reais, certo? E os outros bancos podem consultar essa mesma central. Os outros bancos têm a mesma obrigação para com seus clientes de colocar as operações deles lá. Isso é especialmente útil na hora que um banco quer conceder um empréstimo para um cliente seu, mas ele quer saber qual é a situação total de endividamento desse cliente. Olha, eu nem estou falando aqui de operações em atraso, que é mais a praia ali do Serasa, do SPC. Essa central, ela registra inclusive operações que estão em dia, né? Ou seja, que ainda vão vencer, que estão sendo pagas regularmente, mas ainda não venceram. Obviamente, não constitui quebra do sigilo quando o Banco do Brasil compartilha essas informações com os demais bancos por meio da central, né? Por meio dessa central de risco. A mesma coisa vai se aplicar ao próprio Serasa, né? Quando o banco manda o nome para o Serasa, que a gente fala, né? Na verdade, ele não manda o nome, ele manda a operação que está vinculada ao nome de alguém. A lei complementar deixa claro que isso não constitui quebra de sigilo bancário. Nem adianta você falar: o banco está quebrando meu sigilo aí, está contando para todo mundo que eu estou devendo, porque não vai colar. A lei já previu essa situação. Fornecimento de informações constante no cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes à entidade de proteção de crédito, observadas as normas do Conselho Monetário e Banco Central do Brasil. Aqui, a lei vai especificamente tratar de cheques, né? Cheques sem fundo. Depois, fornecimento à Receita Federal de informações necessárias para identificar o contribuinte e os valores envolvidos nas operações nas quais a instituição é responsável por recolher impostos. Então, digamos que você faz uma operação de crédito, né, pega um empréstimo, um financiamento, o banco vai ter que cobrar IOF. Na prática, o banco só está recolhendo o IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras, que é de responsabilidade, que está na alçada ali da Receita Federal. Então, obviamente, o banco vai informar: olha, Receita Federal, eu estou recolhendo aqui, sei lá, R$ 100 de IOF do fulano de tal, tá aqui o nome, tá aqui o valor da operação, beleza? A Receita Federal fala: isso não é quebra de sigilo? O banco pode deixar muito claro: não é, essa é uma das exceções e não constitui quebra de sigilo. E aí você já começa a entender por que que as bancas gostam mais de cobrar isso, né? Tem mais situações que ela pode explorar, principalmente com aqueles casos, com aquelas com aquelas situações hipotéticas que ela constrói, né? Determinado gerente é questionado se constitui quebra de sigilo se ele fizer tal e tal coisa, né? E vem lá as alternativas. Você vai ver questões exatamente nesse estilo. Mais exceções? Sim. Comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. Então, uma comunicação para um COAF, para um banco central, para um ministério público, certo? Nada disso constitui quebra de dever de sigilo. Não há dever de sigilo diante de operações criminosas, evidentemente. A revelação de informações sigilosas com consentimento expresso dos interessados. Então, se o cliente autorizar, o banco pode postar lá no seu perfil do Instagram que eu paguei, eu terminei de pagar. Pode? Pode. Se você tem um consentimento expresso do interessado a esse respeito, naturalmente não constitui quebra do dever de sigilo. Então imagine um político sendo acusado de algum crime, estou falando que ele recebeu não sei quanto, ele vira e fala: banco, eu autorizo que você divulgue aí o meu extrato bancário inteiro, né? Pode fazer isso? Pode. Acontece isso? Nunca vi, né? Mas não constituiria uma quebra do dever de sigilo, pois teria o consentimento expresso do interessado. Depois, prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos anteriores desta lei complementar, que foi o que nós vimos aqui, sem grandes novidades. O fornecimento de dados financeiros e de pagamentos relativos a operações de crédito e obrigações de pagamentos adimplidas ou em andamento de pessoas naturais ou jurídicas, né, ou pessoa, PF, PJ, a gestores de bancos de dados para formação de histórico de crédito no termo da lei específica. Isso aqui a gente está falando do cadastro positivo, né? Foi sim uma alteração posterior feita na lei para operações, ó, em andamento, adimplidas, ou seja, sendo pagas. Claro que para lançar o cadastro positivo, aquele Serasa às avessas, né, foi necessário um respaldo legal, foi necessário alterar a lei complementar para deixar claro que aquilo não seria quebra de sigilo. Órgãos fiscalizadores. A lei complementar 105, ela traz um papel específico e traz algumas exceções específicas também para órgãos fiscalizadores que ela menciona também expressamente como sendo Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários. O que é que a lei determina para esses órgãos? Primeiro, eles podem acessar os dados sigilosos no exercício de suas funções. Devem manter o sigilo quando acessarem dados sigilosos no exercício de suas funções. Em outras palavras, o Banco Central do Brasil, ele tem entre as suas funções, por exemplo, fiscalizar instituições financeiras e outras instituições também, como, sei lá, administradoras de consórcio. Então, o Banco Central pode acessar os dados a respeito de uma cota de consórcio sua? Pode, se ele estiver fiscalizando a administradora de consórcio na qual você tem a cota, ou seja, se ele estiver no exercício da sua função, né? Então ele acessa lá, vê que você fez uma cota ali para comprar um carro, vê os pagamentos que você fez, vê que não tem nada de irregular, beleza, acabou ali, tá? Ele não pode também falar: olha, eu obtive acesso a esses dados no exercício das minhas funções, então agora esses dados são meus e eu posso divulgar. Não pode, ele tem que manter o dever de sigilo. Então, o dado continua ali apenas no âmbito da entidade supervisora, do órgão fiscalizador, que é como a banca chama, a banca não, perdão, a lei complementar chama aqui, né? E, claro, existe aquela pequena imprecisão, né? Já que nem Banco Central e nem CVM são órgãos em sentido estrito, eles são, na verdade, autarquias, né? Mas a gente releva e prossegue aqui. Podem firmar convênios com outros órgãos públicos, fiscalizadores de instituições financeiras, então, outros órgãos que, em algum caso, venham a fiscalizar instituições financeiras, como é o caso do próprio COAF, né? Ou Ministério Público também, com bancos centrais ou entidades fiscalizadoras de outros países. É permitido. Para quê? Para fiscalizar filiais e subsidiárias brasileiras no exterior ou estrangeiras aqui no Brasil, e a cooperação mútua e o intercâmbio de informações para investigação de atividades ilícitas. Então, o Banco Central pode colaborar aí, fechar convênios, parcerias com outros bancos centrais ou outras entidades, que nem em todo lugar do mundo, né, é o Banco Central que é responsável por fiscalizar. E algumas vezes o Banco Central fica só com o papel ali de política monetária e tem uma outra entidade que fiscaliza. Nos Estados Unidos, por exemplo, é desse jeito, né? Aqui no Brasil, não. É o nosso Banco Central que fiscaliza, a nossa CVM também que fiscaliza. Depois, eles devem prestar informações, ou seja, também não vai constituir quebra de sigilo quando o Banco Central, por exemplo, prestar informações para o Poder Judiciário, para a Justiça Brasileira, mediante uma ordem judicial, né? Ficando claro o acesso restrito às partes. Então, se tá, se o a justiça, o juiz está julgando um caso específico, algum crime, alguma coisa, e ele quer ver a movimentação na conta corrente de algum dos suspeitos, né? Se ele dá essa ordem para o Banco Central vai lá, vai fazer os trâmites e, ó, bom, vai fornecer a informação solicitada. Novamente, mesmo o juiz, ele não passa a ter o direito de divulgar aquelas informações, mas, claro, ele pode acessá-las. Para a AGU, né, em ações das quais a União seja parte, a Advocacia Geral da União, como o nome indica, é como se fossem os nossos advogados da União. E por fim, ao Poder Legislativo Federal também, quando eles estão investigando alguma coisa no âmbito das comissões parlamentares de inquérito, das CPIs. Então, determinado senador pode ligar lá e falar: Banco Central, eu quero ver os dados aqui do meu opositor político, né? Eu acho que ele está fazendo coisa errada. Ele pode fazer isso? Não. Ou melhor, só se ele estiver atuando, se ele for, sei lá, relator de uma CPI. Se existir uma CPI aberta para aquele assunto, para investigar aquele parlamentar específico, né? E sim, a CPI ela tem poderes de investigação, e nesse caso seria possível de fato, tá? Mas o simples fato de ser um membro do Poder Legislativo, até do Poder Judiciário, não é suficiente, perceba? Nos dois casos aqui, ó. Tá? No caso do Poder Judiciário, é preciso uma ordem judicial e o acesso fica restrito ao processo. No caso da AGU, são ações apenas na qual a União é parte, já que cabe à AGU defender a União. E no caso do Poder Legislativo, Senado e Câmara, é apenas no exercício, né, no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito.